Presbítero Pia leu aqui em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, aquele diálogo, aquela indagação feita por Jesus para os discípulos. Jesus perguntou: quem o pessoal, os outros, estão dizendo que eu sou? Depois de fazer o que eu fiz, andar por onde andei, falar o que falei, curar da maneira que eu curei, quem as pessoas pensam, ou falam, ou opinam? Qual é o papo sobre mim dentre eles? E alguns pensavam que Jesus era Elias, que tinha voltado, João Batista. E vocês sabem muito bem que Pedro, ele faz uma afirmação que deve ser a afirmação todo cristão referente e concernente a Jesus. Aquelas palavras de Pedro devem ser as palavras ditas por nós todos os dias. Pedro disse: tu és o Cristo, depois que Jesus perguntou a ele diretamente. Tu és o Cristo, ou seja, o ungido, o Messias, o esperado, o desejado, o Filho do Deus vivo. Pedro reconheceu nessa sua fala que Jesus era aquele aguardado, ansiado, esperado, mas reconheceu também que Jesus fazia parte de Deus, ele era filho do Deus. E também Pedro reconheceu que Jesus era Deus de vivos, era vivo para vivo, era um vivo que veio para dar vida a mortos. Tu és o vivo, tu és o Cristo, tu és o Filho. Essas afirmações devem brotar do coração daquele que crê que Jesus é Senhor. E o que é igreja? Igreja é a reunião ou a comunidade de pessoas que confessam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Igreja é isso. Ajuntamento daqueles que creem em Jesus. Isto é igreja. Agora, por que nós não devemos e não podemos estar fora da igreja? Que a salvação é pela graça em Jesus, todos nós sabemos. Que a salvação é individual, é a sua relação com Deus, todos nós sabemos. Mas por que a igreja é tão importante? E por que eu não posso estar desvinculado dela? Porque eu não posso deixar de estar ligado? Na resposta dessa pergunta consiste o sermão de hoje. Em primeiro lugar, por que você não pode estar fora de uma igreja local? Deus é um e três ao mesmo tempo, o mistério da Trindade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele já existe em comunidade. Deus não poderia existir sendo o amor que ele disse ser, se ele não existisse como sendo mais do que um. Porque não se ama em lugar ou no lugar em que não há outro. Só há amor quando há outro para ser amado. Só há a completude do amor, a dádiva do amor, quando há um outro. Então Deus não poderia ser Deus de amor se nele não subsistisse mais de uma pessoa. Deus não poderia dizer que é amor se ele não vivesse em comunidade. Deus não poderia dizer e nos chamar a amar os outros se ele mesmo não tivesse experimentado a sensação de amar alguém que não ele mesmo. Então, quando Deus nos chama à igreja, ele nos chama para algo que ele mesmo já vive desde sempre. Um cristão fora da igreja é a mesma coisa que um Cristo fora da Trindade. Porque nós somos criados à imagem de Deus, e Deus colocou no nosso coração essa propensão e esse desejo e esse anelar de ser com o outro completo. Então, como Deus não existe só, e ele nos criou como ele, nós não podemos viver sós. Essa é a primeira razão por que você não deve estar fora da igreja. Deus não é um ser unipessoal. Se Deus fosse unipessoal, amor para Deus seria algo que ele conheceria de forma secundária, de ver os humanos se amando, ele conheceria o que é o amor, mas nunca de tocar naquilo, de sentir aquilo, de dispensar e despejar amor. Então Deus pode dizer que é amor. E porque eu não devo estar fora da igreja? Porque eu fui salvo, fui e recebi em mim a marca da divindade, e essa marca da divindade consiste em também eu ser aquilo que Deus é em uma menor escala. Sendo Deus comunidade, eu tenho que viver em comunidade, a menos que eu não queira ser como Deus. Se o nosso alvo é ser como Jesus, o nosso alvo é amar como Jesus. Se o nosso alvo é amar, então nós temos que amar o amor que precisa do amante, do outro. Essa é a primeira razão porque nós não podemos estar fora da igreja. Onde há comunhão, aí é a igreja. Isto é a igreja. Segunda razão porque você não deve estar fora da igreja. Jesus diz assim em João 17, 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Jesus está dizendo que vida eterna é conhecer. A vida eterna consiste em conhecer a ti. E nós sabemos que na Bíblia a palavra conhecer está ligada a relacionar-se. Em Gênesis capítulo 4, por exemplo, quando diz que Adão namorou com Eva, ele diz: Adão conheceu Eva. Não no sentido de conhecer, de alguém apresentar: essa é Eva, essa é Adão. Tudo bem? Tudo bem. Conhecer no sentido de se relacionar, relacionando-se. É a palavra utilizada para relações sexuais mesmo, entre o homem e a mulher. Tal é a profundidade do sentido da palavra conhecer. E o que Jesus está dizendo é que nós temos que conhecer a Deus se nós quisermos ser salvos. Conhecer alguém é ter uma relação pessoal com ele ou com ela. Jesus está dizendo que a coisa que você mais necessita é de uma relação com Deus. Jesus está dizendo que o que você mais precisa neste mundo é conhecer, é se relacionar com o único Deus verdadeiro, a pessoa de Jesus. E isso nos leva a duas outras considerações. Em Êxodo capítulo 6, versículo 7, diz assim: tornar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Ele está dizendo: vocês serão o meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. Nós vamos nos relacionar, e nesse relacionamento consiste a obtenção e a manutenção da sua salvação. Consiste nisso, nesse ligar-se todo dia, nesse relacionar-se. Então, o primeiro desdobramento de nós conhecermos a Jesus é que isso nos leva, conhecer a Jesus nos leva a uma comunidade com Ele, em primeiro lugar. Conhecer a Deus, a Jesus, me faz participante da comunidade. Eu e Deus. Salvação consiste em uma comunidade entre você e Deus. E o segundo desdobramento é que a salvação, o conhecer, nos leva a uma comunidade com os outros que fazem parte deste mesmo povo que Deus disse que seria Deus. Então, uma alma apenas será salva, e o que testifica que a pessoa é de Deus é se ela tem, em primeiro lugar, um relacionamento com Deus, uma relação com Deus. Em segundo lugar, se ela tem uma relação com os irmãos. Porque Deus disse que seria o Deus do povo. Embora tenha dito que é Deus de você, do um, do singular, ele disse especificamente nesse texto que é Deus de um povo. E um povo só existe se for povo, se for gente junta. Salvação consiste em termos um relacionamento com Deus e com os homens. Por isso que é imprescindível estar na igreja. Primeiro, porque fomos criados para isso, para vivermos em comunidade. Segundo, porque a salvação consiste em ter relacionamento com Deus e com os outros. E em terceiro lugar, João 17:21 diz assim: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Missão e igreja. Esse texto diz que a maior declaração de amor que a igreja pode fazer para o mundo é viver em unidade. Então, havendo igreja da maneira como ela deve existir, só assim há a possibilidade de demonstrar o amor de Cristo. Jesus diz que o amor dele será demonstrado se nós vivermos unidos. Por isso que é imprescindível a sua união em uma igreja. Porque a igreja fala, testifica, testemunha que nós somos um, e esse um fala do amor que nós temos uns pelos outros e por Deus. A nossa unidade é evangelística, é testemunhal, é missionária. É interessante que quando Jesus diz que a igreja é um lugar de onde brotará a sensação de amor para aqueles que estão no mundo, Jesus introduz o conceito de que a igreja é uma cidade dentro da cidade. Pensem comigo, olhem aqui. Jesus introduz o conceito de que a igreja é uma cidade dentro da cidade. Um bairro dentro de um bairro. O curado 4 dentro do maior curado 4. E Jesus disse que as relações vividas aqui devem ser modelo para as relações vividas acolá. Jesus diz que, por exemplo, quando se quiser saber como se deve viver o sexo, o mundo tem que ver como se vive sexo aqui. Qual o valor do sexo? Qual o papel do sexo? Qual o lugar do sexo? Quem pode ter relações? Desde quando? Para quando? Por quê? Para quê? Igreja do Curado 4 deve ser uma cidade que se relacione, que tenha o sexo da maneira saudável, a ponto do sexo praticado pelos casais ser modelo para as relações tronchas e esquisitas que estão sendo feitas aí fora. Se nós vivermos as relações sadiamente aqui, elas serão testemunho para os que vivem lá. Agora, se dentro da igreja não há moralidade sexual, o que será do mundo? Se dentro da igreja namorado com namorado já pratica, o que será do mundo? Se dentro da igreja casais se adulteram, o que será do mundo? Se a cidade modelo está esquisita, esquisita mais estará a cidade esquisita lá de fora. Como deve ser a relação com o dinheiro? A igreja deve ser modelo. Como é que as pessoas lidam com o dinheiro, as pessoas da igreja? A forma como nós tratamos o dinheiro, por sermos uma cidade modelo, deve ser a forma modelo para que os outros vivam a relação com o dinheiro. Na igreja primitiva, falando aí de sexo e dinheiro, o cristianismo causou um grande reboliço. Por quê? Naquela época, os gregos, as pessoas daquela época, eles eram muito liberais com a sua cama e mão fechada com seu dinheiro. Eles eram assim. Quando os cristãos surgiram em número suficiente para serem notados, eles eram o contrário. Eles eram extremamente fechados com sua cama, só deita aqui esposa, extremamente abertos para com dinheiro, abençoando, cada um tinha tudo em comum. Isso causou um reboliço naquele mundo. E a igreja foi modelo de como devemos lidar com o sexo e com o dinheiro. Como lidamos com o comércio? Como nós lidamos com o poder? Com o status? E isso deve ser o modelo lá para fora. Então, irmãos, por que eu devo estar dentro da igreja? Porque eu tenho que ser da igreja de Jesus, uma igreja local. Primeiro, porque Deus me chamou para isso e Ele me colocou uma natureza igual a dele. Segundo, porque a salvação consiste em viver a comunhão e o evangelho com outros que tenham a mesma fé. E terceiro, porque aqui eu vou não só dizer qual é o modelo, mas antes disso, vivê-lo, aprendê-lo, incorporá-lo, vivenciá-lo, encarná-lo em mim. A igreja deve ser o lugar em que as coisas funcionam como a cidade deveria funcionar. Isto é igreja. Se nós fracassarmos, acabou-se a esperança. De lá não virá nada de bom. Em quarto lugar, por que que é imprescindível, por que é importante que a gente esteja na igreja? Porque você não pode deixar de estar na igreja. Porque é numa comunidade como essa que o nosso caráter, eu vou usar agora uma palavra que o pastor Abner muito gosta, é burilado. É numa comunidade como igreja que o seu caráter é burilado. Estranhe aqueles que resistem em viver numa comunidade como essa. Certamente, sobre eles está ou um pensamento de superioridade, vejam lá, ou um pensamento de inferioridade. O pensamento de superioridade são daqueles que olham para nós, ou daqueles mesmos que estão aqui, mas que olham para os outros, para os semelhantes, de cima para baixo, achando que todos os outros têm todos os possíveis pecados e que eu não tenho tanto pecado assim, ou que eu sou melhor porque eu tenho um cargo, ou que eu sou melhor porque eu tenho dinheiro, ou porque eu sou melhor por conta disso ou daquilo. Então, fica dentro da igreja um bando de gente se achando superior. E para esse tipo de gente, o evangelho vai constantemente colocar os seus pecados na sua cara, para que ele caia, para que ele volte para onde ele nunca deveria ter saído. E o Espírito Santo, de maneira sábia, vai expor os pecados dele para ele, para que ele desça. Agora, é possível também ter os inferioristas, aqueles que se acham sempre inferiores. Estes acham que ninguém é menor ou tem menos valor do que ele. E para estes, o Evangelho, Jesus, vai ensinar que toda pessoa humana, toda individualidade, toda singularidade tem o seu valor. Ninguém é como ninguém. Todo mundo tem seu valor no corpo de Cristo. Aqui é que isso deve ser ensinado. Lá fora, todo mundo comendo todo mundo. Você vai fazer uma entrevista, ganha o superior. Mas no reino de Cristo, o superior é o que serve. O primeiro é o último. O maior é o menor. O que se exalta é o humilhado. É na igreja que o nosso caráter vai ser trabalhado. Se eu me acho superior, é aqui que meus pecados serão expostos. E eu vou cair e descer. Se eu me acho inferior, é aqui que a graça de Deus vai me alcançar e vai me dizer do valor que eu tenho. Por isso que eu tenho que estar em igreja. Que é aqui que meu caráter vai ser trabalhado. Quem era eu antes ou no início da minha vida cristã? Quem era você? Faça aí. Pense aí como você era antes de conhecer a Cristo. Eu lembro muito do exemplo aqui de Lucas, nosso irmão Lucas. Não sei nem se ele está doente ainda, está por aí, Lucas? Ah, está ali. Está doentinho do ouvido, né, meu filho? Você está escutando o que eu estou falando, não? Tá. Lucas era uma pessoa muito retraída, não era, Lucas? Vem cá, por favor, Lucas, por favor. Vem cá. Se você fizesse isso com ele antes, a sua timidez não deixava ele vir aqui. Lucas, fala um pouquinho como era a sua vida. Você era um cara bem recluso, né, e tal. Fala aí, e como é que a comunidade igreja lhe ajudou? Isso aqui não é aquele programa de televisão que o cara tinha um carrinho a Brasília e daqui a pouco ele vai dizer como ganhou um caminhão. Não, é para falar como Jesus tem trabalhado na sua vida, na comunidade que é a igreja. Boa noite. Eu sempre tinha medo de me relacionar com as pessoas, assim, antes de me relacionar com a comunidade da igreja, o simples fato de, eu não quero me decepcionar com nada. Para eu não me decepcionar, eu não me relaciono com essas coisas. Para que eu não me apegasse às pessoas e futuramente poder perdê-las, eu preferia não me relacionar. Eu até tentava me desafiar a passar um ano no colégio e criar um amigo só. Assim, me relacionar o mínimo possível. Era de... Pronto, era exatamente só João, só sempre, eu achava isso um prazer, uma coisa deliciosa, ser recluso, ter pouco relacionamento, ter minha casa como o principal local da minha vida e tudo. Aí quando eu entrei aqui na igreja, eu fui logo apresentado a alguns, aí já quiseram me discipular em algumas coisas. Eu me lembro que foi logo o finalzinho do DEA que tinha aqui na igreja, aí me lembro que eu me relacionava com algumas pessoas e tinha extrema vergonha e extremo medo de falar quem eu era e como eu era. Eu dava minha opinião sobre algumas coisas e ficava por isso só. Só que aí meus olhos foram abertos para o prazer que é estar aqui, prazer que é me relacionar com pessoas que são tal como eu e não são diferentes em nada. E esse prazer não veio simplesmente. Eu acho que hoje em dia eu sou bem mais aperfeiçoado nisso. Eu acho que eu cresço bem mais com a comunidade, com as pessoas, convivendo com as pessoas, com o gás, do que exatamente ouvindo só a palavra de Deus, ouvindo como eu ouvia antigamente, que não fazia tanta diferença para mim. Eu acho que ouvir a palavra de Deus e conviver com as pessoas me faz crescer cada dia mais. É um pastorzinho, né? É uma pessoa que, por causa do contexto da igreja, foi trabalhado aspectos do seu caráter, da sua vida. Isto é a igreja. Veja uma coisa, como igreja é importante. Deixa eu chamar mais um jovem bonito. Douglas, vem aqui, por favor, só um minutinho. Veja o que interessante. Se nós somos três amigos, vem aqui. Estudos dizem, e a gente há de concordar, que, vem para a luz, sai nas trevas. Estudos dizem que a maneira como Douglas se relaciona comigo não é igual à maneira que ele se relaciona com Lucas. E vice-versa. O sorriso que Douglas dá para as minhas piadas não é o mesmo sorriso que Douglas dá para as piadas de Lucas. Então, quando nós vivemos em comunidade, nós vivemos a nossa potencialidade de ser específico para cada um. Na medida em que Lucas sai da comunidade, morre, eu saio, vai mais para lá, meu filho, vai para as trevas, eu nunca mais vou ver a reação de Douglas para com as piadas de Lucas. Douglas nunca mais será completo e aquela percepção que eu tenho do sorriso que ele dava só para Lucas, nós não teremos mais. Por isso que a comunidade é importante. Quando Lucas volta, eu também volto a conhecer mais de Douglinhas, porque eu volto a perceber como é a relação de Douglinhas com Lucas e o sorriso dele para Lucas, que é único. Isto é igreja. Por isso que você tem que estar numa comunidade como a igreja. Por isso que você tem que estar num lugar como este. Porque você vai ser você numa potencialidade nunca vista. O sorriso que você dá para cada um aqui é único. Viver só é me viver diminuído, raquítico, escondido, exprimido. Viver em uma comunidade é me viver livre, me viver mais, me viver numa potencialidade nunca antes vivida. Jesus sabia disso, Deus sabia disso. A relação de Deus, Pai com Filho, com o Espírito Santo é rica por causa disso. Nenhum deve ser tirado dali. Tirando, acaba-se a comunidade como trindade. Quando um membro só desta igreja sai, nós nunca mais teremos o sorriso seu ou meu, aquele mesmo que eu só sorria para ele. Isso é importante. Por isso que você não pode, não deve estar sem a comunidade, sem a igreja. Igreja é isto. Então, meus irmãos, Jesus não estabeleceu a sua igreja por acaso. Lógico, a sua salvação não está ligada ao número de vezes que você se junta. Não está, mas está ligada ao único número de vezes que você se juntou com Cristo. Nisto consiste sua salvação, mas o desenvolvimento dela, o crescimento dela, as potencialidades que delas sobrevirão, só pode ser experimentado no contexto de igreja. Então, por que eu não posso deixar de estar na igreja? Porque Deus mesmo é uma comunidade, é uma igreja, e eu fui criado como Ele. Quando eu estou e sou igreja, eu obedeço aquilo, aquele software que tem dentro de mim. Segundo, porque eu devo fazer parte da igreja? Porque é na igreja que eu aprendo a me relacionar com Deus e com os irmãos. E nisto consiste o desenvolvimento da minha vida. Porque eu devo estar na igreja? Porque é na igreja que eu aprendo quais são os valores de Cristo. E é na igreja que eu aprendo a ser os valores de Cristo. E é na igreja que eu aprendo a testemunhar para a cidade de fora quais são os valores vividos na cidade de dentro. E é na igreja em que meu caráter é burilado, em que as pessoas vão poder me ver como nunca me viram antes. Por isso que a igreja é importante. Isto é igreja. E foi pela comunidade destes que Jesus entregou o seu sangue. E esta é a minha palavra. Isto é igreja, do meu ponto de vista. Uma comunidade de pessoas que vivem a fé juntas. Eu não poderia deixar de dizer para você, ainda que tenha sido dito isso, é possível ser da igreja, mas não ser de Jesus. É possível trabalhar na igreja, mas não trabalhar pelo reino. É possível estar na igreja, mas Jesus não está em você. É possível você se sacrificar contribuindo, doando, mas ao mesmo tempo a doação de Deus em seu filho não ter sido feito significado e sentido na sua vida. É possível ter a palavra de Deus e ao mesmo tempo não ser esta mesma palavra viva. É possível ser um cidadão desta cidade interna, mas também é possível não ter os valores da cidade na vida. Gente, acima de ser igreja, preciso ser de Jesus. Acima de se doar, de trabalhar e servir a igreja, é preciso doar a sua vida a Jesus. Eu quero pedir que todos venhamos agora fechar nossos olhos. Perguntar se você entende que é importante estar na igreja por causa de tudo isso que a gente falou, mas principalmente porque você vai caminhar em comunhão com aqueles que comungam da mesma fé que você. Se for assim, se você entende que Jesus, que morreu pela igreja, morreu por você. Se você quer hoje erguer seu braço, se pôr de pé e dizer: eu não quero apenas fazer parte da igreja, eu quero que Jesus faça parte de mim. Eu não quero trabalhar em uma parte, em um lugar, em um ministério da igreja. Eu quero que Deus faça o ministério dele por meio de mim. Eu não quero só doar. Eu quero, antes disto, receber o presente, o dom que é Jesus por mim. Eu não quero só derramar suor pela igreja. Eu quero que o sangue derramado tenha sido derramado por mim. Eu não quero só me sacrificar para estar aqui sempre que puder. Eu quero que o sacrifício de Cristo esteja em mim. Eu não quero ser por fora algo que eu nunca fui por dentro. Eu quero ser dentro de mim aquilo que a igreja deve ser para o mundo. Eu não quero ser alguém que diz como os outros têm que ser e têm que mudar. Eu quero ser a mudança que quero ver no mundo. Ah, se o seu coração, querido, arde por isso. Se o seu coração é um coração de pedra, não insensível, mas de pedra de Pedro, que reconhece que Jesus é o único Deus vivo, o Filho de Deus. Se o seu coração, acima de morar na igreja, é morada de Deus, e você quer dizer para o mundo todo ouvir que o Espírito Santo de Deus, antes de habitar em nós como igreja e como plural, habita em mim como pessoa, como singular. Se você reconhece isso e quer dizer para o mundo todo ouvir, como eu, fique de pé para nós orar. Você quer dizer que a vida de Jesus vive em você, como eu, fique de pé. Se você quer testemunhar antes de com palavras, quer testemunhar com a sua vida, primeiramente aqui, dizendo: eu estou de pé, eu sou de Cristo, Ele vive em mim, eu sou da igreja porque eu quero ser trabalhado, eu sou da igreja porque eu quero ser eu na minha potencialidade, eu estou na igreja e quero ser igreja porque eu sou como Deus quis que eu quisesse ser, porque eu sou comunidade, eu sou com os outros, eu estou aqui não porque sou melhor do que ninguém ou pior do que ninguém, porque eu vivo com os meus semelhantes. Se você quer testemunhar primeiro aqui para todos isto, como eu, fique de pé e vamos orar, pedindo a graça de podermos testemunhar ao mundo que somos de Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Aqueles que reconhecem isso, aqueles que dizem: eu sou a igreja, isto que sou eu sou a igreja, isto que vive em mim é a igreja, isto que está do meu lado, esse alguém da minha frente é a igreja. Nós, juntos, em pé, sentados, somos igreja. Somos a igreja, isto é igreja. Então, a estes que proclamam, um sinal simbólico é ficar de pé. Eu queria que, como crianças, vocês pudessem repetir esta oração, como pequeninos de Deus. Senhor, eu reconheço que preciso do Senhor e da igreja, porque fui formado assim como o Senhor é formado. Um e três. Eu e nós. Eu também reconheço que esta comunidade é do Senhor e pelo Senhor e na mão do Senhor será usada para burilar o meu caráter e para eu ser também instrumento para trabalhar na vida dos irmãos. Eu também reconheço que eu preciso ser a mudança que eu quero ver no mundo. Me ajuda no meu casamento, no meu noivado, no meu namoro, na minha relação com dinheiro, na minha relação com comércio, na minha relação com poder, na minha relação com o que quer que seja, a ser a cidade do Senhor dentro da cidade do mundo. Por tua graça, pela tua graça, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Pegue na mão do seu irmão, abraça aí, diga: isto é igreja, você é igreja, você é igreja. Você é igreja.